há um crer, uma crença no mundo espiritual, mas é uma crença, ah, tá, existe Deus, sabe, que ele fez o universo, até, ah, tá, é, de vez em quando eu oro e tal, ele atende minhas orações. Não, é crer que você está orando e o céu está se movendo, entendeu?